posso dizer é que há muitas empresas que, depois de passarem pelo que passaram, de terem sido destruídas, integralmente ou parcialmente destruídas, deram também uma demonstração de vitalidade e estão, muitas delas hoje, já a elaborar, se não totalmente, pelo menos parcialmente. E o IFP também as ajudou, esteve ao lado dessas empresas até para poderem assegurar os seus trabalhadores. Sim, desde, nomeadamente através de um programa de incentivo à manutenção dos postos de trabalho, que, portanto, ajudou a pagar os salários dos trabalhadores em várias empresas, todas aquelas que se candidataram e que, portanto, reuniam as condições para ser aprovadas. Aliás, desde a primeira hora, os serviços locais do IFP vieram visitar as empresas, tomar conta da situação e ajudar em tudo aquilo que nos fosse possível. Não só nesta medida, mas também em necessidades de recrutamento ou de outras medidas complementares.